dia passou tão tristonho pra mim. Procurei nos lugares de sempre você e não encontrei. Não adianta procurar, eu sei. Não adianta insistir, meu bem. Tenho certeza que seu amor eu perdi. Hoje quis recordar nossos momentos de amor. Existe ainda o lugar em que vivemos todo o nosso amor. Talvez você nem pense mais em mim, nem saiba o quanto eu preciso de você, os seus carinhos.